Salvador, Papa Romeu Índio November Alfa, a um minuto da rotatória, visual com campo. November Alfa, mantém as condições visuais, chame turno no 86. 816. Vou estar autorizado. Já não vem alfa. Retornará ao final de 3 milhas a cabeceira 1 no 7 e de November Alfa. Adoro, boa tarde, azul 41, 196, frente da hora. Azul 41 no meio, identifique, chegada Mari, desce e mantenha 060. Identificou, chegada Mari, desce e mantenha 060, azul 41 no meio. Salvador, o Oxen é 6315, boa tarde. Boa tarde, a Xané 6315, sobe para o 360. Saída da EL, serviço de vigilância. Para o 360, solicita o quanto possível da EL na prova. Ciente, autorizado da EL. Xenemia 315. Xenemia 6210. Poxa, 6210. Xenemia 6210, tem autorizado o pouso pistão 0, vento 1-0 graus 1-2, massa, ajuste 1-0-1. Faltamos um Charlie 150, aproximando para o sinal do 1-7, sem ter com a aproximação da 10. Ciente, no tráfego, autorizado o pouso na 1-0, 1-0, 1-1, ajuste 6210. Afirmativo. Engenharia November Alpha, compete para a final da pista no 7, Palmeira eixo da pista livre. Tráfego Airbus agora a 2 milhas para cabeceira no 0. Ciente, avistando o tráfego na final, o Engenharia November Alpha aguardando a autorização. Kilo Quebec Serra, deseja autorizado prosseguir direto para a final da pista no 7, vento 1 no 0 graus, 1 2 nós, ajuste no 0 9. Kilo Quebec Serra. Índia November Alpha, eixo do 7 livre, tem autorizado pouso. Vento 110 com 12. Sente livre pouso, Índia November Alpha. Oxer 6210 no solo aos 33, Olivar direito, 121, décimo 9. 3154 da TAM, livre descida para 2000 pés, ajuste no 0 no 1, autorizada final 1 no 0. O trip 549 está liberado para o centro? Chame agora o centro, 1251, alternado no 3325, 5489. 1251 no 3325. Solo para os 3-4, autorizado backtrack, reporte pista livre, Índia Nova Umbral. Pois será, pista livre. Bom, Rochané 62-10, pronto. Rochané 62-10, autorizado a táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Na Alfa, reportaria da Juliette 62-10. Azul 41 no meio, desça para o 050. Para o 050, Azul 41 no meio. Rochané De Nova Euro, 100 km para a pista. Quebec CR, tem autorizado o pouso, pista no 7, vento 1 no 0 graus, 1 no 2 norte, Quebec CR. E pouso no 7, Quebec CR. Rochané 6315, chama Centro Recife, frequência no 251, alternado no 3325, Rochané 6315. Copiado, 251 ou 3325, muito obrigado, 6315, campeão. Da Juliette, 621, certo? Rochané 6210, autorizado, taxiway Juliette, parte 1, posição 05. 05 pela Juliette, parte 1, Rochané 6210. Pelo Quebec CR, Solo 38, Lico Taxi à direita, parte 5, a estacionar livre frequência. Tony Salvador, Azul 4116, a 4 milhas de TAP, pode prosseguir via. Desça para 3 mil pés, ajuste no 011, Azul 4116. 3 mil pés, ajuste no 011, Azul 4116. Localizador, 3154, visual. 3154, complete final, chame turno no 86. 86, graças, Papa Terno. Azul 4116, desça para 2 mil pés, autorizada a final 10. Desce 2 mil pés, autorizado, final 10, Azul 4116. Salvador, boa tarde, está 3154. Está 3154. Afirmativo, 3154. 3154, autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus, no 29, ajuste no 09. Autorizado pouso, pistão no zero, está 3154, 611. Para coordenar o 3110, está. 3144, aguarde. Escuta. Tá, Lima? ...50 para Salvador, autorizado, voe na proa de Itape pelo Serra Lima, guarde identificação. No meio, complete final, chame torre no 86. Chama torre 186, azul 41 no meio. Beleza, nível de voo 310, via Upper Zulu 19, pista 10, curva à esquerda, saída Momo Frati, controle 119.35, transponder 5421. Ajuste 120 graus, 129, ajuste 109. Sente, ajustado 10011, aguardando a autorização de pouso azul 4196. Sure. Santa 3144, a senhora pode repetir novamente? Santa 3144, Santa, cópia. A cópia. Santa 3144, autorizado Fortaleza, nível de voo 310. Via Upper Zulu 19, pista 10, curva esquerda, saída Momo, transição Frati, controle 119.35, transponder 5421. Fortaleza 310, Upper Zulu 19, decola da 10, curva esquerda, Momo Frati, 1935 e o transponder 5421. Vai responder quando estiver pronto para o pushback no portão 03 do TAN 3144. Sim, então 3144, chama para acionamento. Baixa agora. Paulo Salvador, boa tarde, TAN 3154. TAN 3154, autorizado o táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3154. Primeira nave. Tango Tango, aguarde. Guarde 102, Brasil. Afirmativo, guardei um 02, autorizada a decolagem da presente, vento no 20 graus, no 09, ajuste no 0, o nono. Informa o tráfego agora, uma milha da Cáceres, no 01, Embraer 195 da Azul. Afirmativo. TAN 3154, autorizar ingressar na Juliette. Pátio 1 na posição 10. Juliette, pátio 1 na posição 10, TAN 3154. Autorizada a decolagem, vento 120 graus, 10 mais, guarde 102. Pátio 1, Taxway Lima, Mike, reporte na Quebec. Cruzado, Quebec, 1, Mike, Quebec, vai reportar para o cruzamento, deputado. Paulo, Guardião 02. Guardião 02, chame agora o controle 19.35 até o retorno. 19.35 até o retorno, graças. Salvador, Guardião, boa tarde, Guardião 02. Guardião 02, Salvador. Ficou de Salvador, no momento comprou a Noroeste, está prosseguindo para a Vila Policial Militar do Bonfim, atento ao IRS para não interferir, está na 4003, acionado 0102. Guardião 02, em condições visuais, reporte visual para pouso. Reportará visual para pouso, condições visuais, Guardião 02. Controle o Kilo Serra Lima para iniciar a descida. Quilo Serra Lima, desça para 2.000 pés, ajuste no 0, no 1, autorizada final no 0. Lima para 2.000, autorizada final. Oceania 6142, mantenha a posição. Oceania 6142, autorizado, pushback, reportar o táxi. Autorizado, chamada táxi, Oceania 6142. Alfa Tango Tango, chame torre 1-1-2, decimal meia. Alfa Tango Tango, autorizado, táxi via Lima Mike, reposta na Quebec para o cruzamento da pista. Lima Mike, Quebec para o cruzamento. Então, chegada Mari, e se mantém nível de voo 050. Ficou Mari 050, gol 1648. Delta India Echo X-ray Bank. Scott Identity maintain flight level 110 and the fly direct conde position. Charlie Oscar November Delta Echo position. Autorizado cruzamento pista no 7, Alfa tentando. 02, frequência livre. Azul 4196, mantenha a posição antes da Juliette. Mantenha a posição antes da Juliette. Vitor Juliette, autorizado Valença, a 1000 pés direto, pista 17, curva direita, via ré, xé, controle 1-1-9-35, transponder 0-1-5-1. Alfa Vitor Juliette, cotejamento correto para acionamento em táxi, chame torre 1-1-8, decimal meia. Toro Olympus 00 para autorização. Olympus 00, confirme o setor do seu voo. 85, 3 horas e 40 na salta. Confirme. Oceania 6142, informa pessoas a bordo. 85. Autorizado acionamento, reporte para o táxi. Espera a pista 10, chame torre 118, decimal meses, de altimetro 1019. Azul 4116, após a passagem do Airbus da Oceania, autorizado Taxiway Juliette, parte 1 na posição 08. Após passagem da aeronave da Avianca, está autorizado via Juliette, posição 08, azul 4116. Olimpo 00, confirme setor de voo. Olimpo 00, solicita realizar 3 procedimentos de ILS no aeródromo de Salvador e após se encaixar para toque arremetida, cerca de quase toque arremetida, a critério da torre e do controle. Mike, é com o Vitor agora. Onde é o Kilo Serra Lima interceptando o localizador? Kilo Serra Lima, complete final, chame torre no 8 desse momento. 18:30, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, ao Papa Romeu Kilo Serra Lima, interceptando o final da 1-0. Kilo Serra Lima, reporte ao final de 3 milhas, capoeira no 0, vento 120 graus, 109, ajuste no 09. Confirmando é pouso no 0 mesmo, não é isso? Não, eu solicito 1-7. Tá ok, então quando desejar pode prosseguir direto para o final da 1-7. Gente, partida externa vai prosseguir na final, chamar a final. Oxi. Olimpo 00, após a decolagem, subir inicialmente para 2 mil pés. Olimpo 00, após a decolagem, inicialmente subida para 2 mil pés. Dólar Altan 3144, portão 03, pushback acionamento. Confirme, última aeronave. É o Altan 3144, pushback acionamento no 03. Altan 3144, livre acionar, chama para táxi. Atualizado, reportar a táxi, Altan 3144. Olimpo 00, livre acionar, chama para táxi. Olimpo 00, livre acionar, chamará para o táxi, Olimpo 00. Vitor Juliette, autorizado táxi, reporte para ingresso pista no 7. Júlio. Uno 648, livre descida para 2 mil pés, ajuste no 0 no 1, autorizada final no 0. 2 mil pés, 1 0 no 1, autorizado, final 1 0, Uno 648. Quer convida pro Ciro? Tá, bateu 4, 2 a bordo, tá passando a bordo. Mais 10, chama Aracaju 203. Bom voo. Graças. Controle Salvador, boa tarde, Oceania 6326, nível 2, perdão, nível 1, 50. Xanaime 326, identifique, desça e mantenha 050 na proa de Mari, intercepta a chegada Mari. Identificou, desce pro 050 proa de Mari, chegada Mari, Xanaime 6326. Controle de Salvador, boa tarde, triplo papá, meu Lima. Colado de Docia, com destino no Costa Azul, 03 a bordo, acionado 0140. Lima. Oi, Salvador, Papa Romeu, Mike é com o Vitor, boa tarde. Boa tarde, Mike é com o Vitor, adicionamento, reporte pro táxi. Pode ser o Vitor. 500 pés, senhor, 500 pés sobre o solo. 500 pés sobre o solo, ciente. Autoriza direto, senhor? Qual por ideal? Doa 215. Aqui tem um 737 ingressando na final da 1-0.